Yeah. Não sei bem se é dos copos ou da música ambiente, ou dessas fotos que tens postado ultimamente. Não tenho modos, sei que sou inconveniente, mas será que isso é razão para tu seres tão incoerente? Sei que esta hora não é de gente decente, mas dá-me um desconto porque eu já não estou muito ciente. Lembrei de ti só por acaso e simplesmente só para o caso da manhã dizes que eu estou a agir diferente. Estou no lugar onde eu te vi exatamente na primeira vez que aprendi que nada dura para sempre. A nossa história mudou assim de repente, e de repente eu dou por mim a pensar em estrelas cadentes. Talvez se no passado eu fosse um pouco mais presente, no futuro que é presente eu não estaria tão ausente. Eu sei que nunca viste o meu anel como presente, mas o que os olhos não veem o coração também não sente. Diz-me se às vezes também te emocionas e ficas a pensar em mim. Às vezes a cabeça não funciona e o coração fala por mim. Diz-me se às vezes também te emocionas e ficas a pensar em mim. Às vezes a cabeça não funciona e o coração fala por mim. Às vezes sinto-me perdido em labirintos da mente, lugares que eu frequentei contigo e já não sou frequente. Já nem frequento os mesmos sítios tão frequentemente, só para não lembrar do sorriso que me fez sorridente. Não sei bem se é verdade, ouvi dizer recentemente que a tua mãe teve alta, mas teve um tempo doente. Nunca falámos muito porque a vibe era diferente, mas do pouco que falámos nunca batemos de frente. Também sei que acabaste os estudos e felizmente largaste o teu trabalho noturno e seguiste em frente. Arranjaste um namorado que trabalha e é assistente no hospital onde a tua mãe teve internado infelizmente. Tua irmã tinha razão, ela devia ser evidente. Eu e tu mesmo afastados vamos estar juntos para sempre. Espero que um dia eu possa te ver novamente, por enquanto eu vou fingir que nunca houve nada entre a gente. Diz-me se às vezes também te emocionas e ficas a pensar em mim. Às vezes a cabeça não funciona e o coração fala por mim. Diz-me se às vezes também te emocionas e ficas a pensar em mim. Às vezes a cabeça não funciona e o coração fala por mim. Oh oh oh, oh oh oh oh, mas hoje eu não tô nem aí. Oh oh oh, oh oh oh oh, mas hoje eu não tô nem aí. Oh oh oh, oh oh oh oh, mas hoje eu não tô nem aí. Oh oh oh, oh oh oh oh, mas hoje eu não tô nem aí.